está tão frio, igual quando partiu, nem se despediu. Choro, toda vez eu choro, por causa de você não consigo dormir. A ansiedade se espalhou em mim. Choro, toda vez eu choro, por causa de você não consigo dormir. Se espalhou em mim. Há dias não te vejo. Tem fotos jogadas aqui. O vazio da cama cê deixou pra mim. Aqui está tudo.